4, base 27, controle em 20.8. Controle 4274, você escuta? Salvador, azul 4234. Azul 4234, agora sim. Contato radar na decolagem, passando 3.000 pés, via Cedapuca, submantenha nível 330. Só partei 330, 4234. Controle ciente, chame para regresso 20 minutos. Zona 755, informe velocidade. Confirme, sou 755. Confirme velocidade. Ah, estamos fazendo 270. Mexer redução para 230 nós, é o número 2 na aproximação. Afirmativo, vamos reduzir para 230 nós, 755. A 233, chame Recife, frequências 126.0, alterno 28.8. Recife, agora 260, 288, bom dia. Bom dia. A 092, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste zona 0 no 5, sem restrição de altitude na posição ITAP. Sem restrição de ITAP, desce 2.000 com 1.015, cota 092. 0092, ILS X-Ray autorizado, pista na zero, informe estabilizado. Informa aí, estabilizado, X-Ray da 90, boa na 092. Azul 4234, chame Recife, frequências 125.45, alterno 2000.85. 2545, 285, boa, obrigado. Secundário 2685. 2685, obrigadão. Zona 755, inicie redução para 1909, vai seguir tráfego da companhia, posição de 11 horas 17 milhas, rumo nordeste, Boeing 737-800, cruzando 3.000 para 2.000 pés. Paciente, voo Frequência 131, decimal 3, porém está inoperante. Firmo, está indisponível. Afirmo, deixa via para 2.000 pés, que é legal, 9095. Via 1.500, 7.500. Salvador 759, pode estar pronto, bom dia. 759, autorizado, decola pista no zero sem parada, vento 190 graus e no 09. Decola sem parada, 759. Não, 1995, voo 0092. 1755, ILS XA autorizado, informe estabilizado. Tráfego anteriormente mencionado, agora com 180 de grau de speed a 6 milhas na posição de 11 horas. Paciente, tem um tráfego no TK, já está livre também a ILS da 10, pro voo 1755. Bom dia a todos, Salvador, voo 1092, sinal da 10. no 092, continua a aproximação, informarei o chefe. Prosseguindo, aguardando que saia. Decolagem, subavia, saída São Bruno para nível 360. Subavia 360, gol 159. Estabilizou Max 3 a 10, gol 755. Tente gol 755, chame a torre frequência 1918, decimal 95. 1895, 755. Continua a aproximação, número 2, formarei que está livre. Guarda, 092, solo de 40, direita solo, 219. Direita 219, boa na 092. Solo Salvador, bom dia, total de ordem. Papá Romeu, acho que é o Mike Yankee, liberacionar a abordagem. Papel ataque, Yankee. Bono 755, vento 180 graus, 089, autorizado, pouso, pistão 0. Time pouso, pistão 0, 755. Bona 759, autorizada pelo Edmótimo. Azul 4981, a sua identificação, na proa de Bonf para completar a chegada Bonf, desço para 4000 pés, Senegal no 095. 4000, proa de Bonf, 4981, 095. 755, solo 243, direita solo 12.9. Direita do Nova. Azul 759, chame Recife, frequências 128.35, alterna 125.1. Só pode confirmar a primária, a secundária, eu copiei 125, na primária é? Primária 128.35. 2235, obrigado, até uma boa semana, sou 759. Somente. Yankee, Yankee, autorizado táxi, posso mandar de espera da hora. Autorizado, posso esperar da Autorizado, Leandro Decolab, 17, vento 160 graus, 079. Autorizado, Leandro Decolab, Leandro. Passa mais adiante fora do sol. Mike Yankee, decolado 51, controle 20, decimal 8. Agora controle, né? Romeo Oscar, Mike Yankee. Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, prossiga. Decolou no momento, solicita a proa direta de Manatí, Pérez. Autorizado, Romeo Pérez, direto de Manatí, reporte 20 milhas, afastado de Salvador. Encontrará 20 milhas afastado, Oscar, Mike Yankee. Bom dia, Papa Romeo Mike Serra Golf, acionado por conta e risco, quarta bordo na Bata. Taxi para até Romeo. Autorizado, táxi, posso monte para dar Romeo, Mike Serra Golf. Azul 49981, dessa via para 2000 pés, que negar 1096, ILS é que ser autorizado em forma estabilizada. Ok, para 2000 pés, 1016, reportará estabilizado, está livre da restrição de velocidade, não? Está livre, é o número 1. 549. Golf, autorizado a alinhar e manter a estratégia. Alinhar, manter. Pronto, Max, é a Golf. Pronto, tá quase a coordenação, Max, é a Golf. Max, é a Golf, pode decolar de manter pronta 2.000 pés, autorizado a decolar. Pistão no 7, vento no 60 graus, 0.62. Pode decolar de manter 2.000, até 2.000, aprovou, Max, é a Golf. O azul, 4981. Azul 4981, chame a torre, frequência 1918, decimal 95. 1895, 4981. Torre ao azul 4981, estabilizado o sinal, operador. Pro 981, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 069. 104981. Serra Golf, decola 5.6, mantém pronta 2.000, controle 2.0, décima 8. 2.0, 2.0, 8, obrigado. Ô, Mike Serra Golf, decola na sua escuta. Aparelho, Mike Serra Golf, contato rodando a decolagem, mantenha o eixo até 2.000 pés, aposto autorizado, curva à esquerda na proa de Momo. Mantenha 2.000, à esquerda Momo, Mike Serra Golf. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, confirma estimado para pouso. 1-1-1-1-1. Copiado. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, não atraso para informar. E frequência livre, está presente. Frequência livre para o Yankee, bom dia. Bom dia. Direita solo 2199. Direita solo 1219. 3.000? Primativo, livre da restrição de 3.000 pés, livre de ascensão para nível 100. Certo. Programa Mike Serra Golf, quando possível, WhatsApp, estimado de pouso 1210. Piada 1210, aguarde para voar o WhatsApp. Vamos ver. Salvador, Boa, Channel 6312, Mate Junto 0. Channel 6312, acione identificação dessa via chegada por Mate 1 para nível 050. 050, é possível ITAP ou Duna? Channel 6312, autorizada para o ITAP. TAP, 6312, acione 050. Autorizada para o WhatsApp. Voando o WhatsApp, obrigado. Controle, o Mike Serra Golfo está presente. Propõe mudança de regras, final 085, já encontra as visões. Romeu, mais Serra Golf, plano ISR, cancelado, 1104, submantém em condições de usar 085. 085, obrigado. Xenon 6312, desça para 2000 pés sem restrições, que negar 1096, ILS XR autorizado em forma estabilizada. 1096, desça para 2000 pés sem restrições, XR autorizado em forma estabilizada. Eu sigo. Qual o operador de extensão, pelo zero? Negativo. Obrigado. Mike Vitor Alfa, prossiga para o controle. Gente, chame a 20 milhas, afastado de Salvador. frequência, Oceanair 6312. Sim, Oceanair 6312, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 295, boa. Oi, Salvador, Oceanair 6312, GLS. Oceanair 6312, bom dia, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, altímetro 10, 16, vento 16, 120 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, pista 10, Oceanair 6312, 10, 16, altímetro. Meu Mike Sierra Golf, afastado 48 milhas oeste do VOR Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 1260, alterno 28.8. Bem, que agora Recife 260-288, obrigado. Bom dia e bom início de semana a todos. Igualmente, bom dia. Ah, o meu, olha como é que é, prossiga. Controle ciente, mantenha-se em condições de usuário. Reporte a 20 milhas de Salvador. American 229, Scorpio Dance, stand by, I'm on arrival, flight level 050. American 229, Scorpio Dance, stand by, I'm on arrival, flight level 050.